De cidadania ao pré-candidato Fábio Novo do PT aconteceu com a autorização do Diretório Nacional da Agremiação Tucana. Para o Cidadania, a aliança favorece a chapa proporcional da sigla. O Cidadania tomou a decisão independente de controlar ou não a federação, ou seja, a gente correu o risco inclusive de não ter a chapa de pré-candidato a vereadores. Mas diante da situação a gente não tinha muita alternativa. O presidente municipal da federação avalia que há coerência na aliança do PSDB com o PT em Teresina. No passado, nós fizemos uma aliança com o antigo PFL, que era verdadeiramente o contraponto das divergências do PSDB, não só no estado do Piauí, mas a nível nacional. É assim que se faz política, é dentro das divergências. Ao longo dos anos, nós estivemos conflitando com o PT nas disputas eleitorais, mas nunca nos colocando como verdadeiros inimigos diante de um processo que é natural no sistema político partidário que existe no país. Além da considerada coerência política para alguns aliados, o grupo conta com relações pessoais e ligações que consolidam essa aliança entre PT e PSDB na cidade de Teresina. O discurso é reforçado pela presença de ex-firministas nesta ala liderada pelo PT na capital. Ao lado do deputado Fábio Novo estão mais de 90% dos ex-secretários do Firmino. Aqui ao lado dele está a filha do Firmino Filho, está a viúva do Firmino, os filhos do Firmino, estão os amigos do Firmino. Na manhã dessa segunda-feira, se tornou para nós, para o Fábio Novo e para mim, um dia de muito entusiasmo, de muita alegria e de, sobretudo, do aumento de nossa responsabilidade por um projeto maior, que é o projeto de reconstruir Teresina. Para Fábio Novo, as novas adesões representam um reforço para o que ele denomina de frente ampla pela reconstrução de Teresina. Nós já tínhamos conversado com o PSDB e o Cidadania, mais especificamente com mais afinco num primeiro momento com o PSDB. Temos aqui hoje praticamente 90% das pessoas que contribuíram, por exemplo, o professor Washington Bonfim, que é o nosso coordenador, né? Que tem nos ajudado na questão do plano de governo. Então, são pessoas experientes, são pessoas que já deram sua contribuição para a cidade de Teresina, vão dar a contribuição, estão dando a contribuição para o nosso plano de governo. E o que nos move aqui e o que nos motiva é justamente essa frente ampla de reconstrução da cidade. Comando Geral, FM o Dia. Tá aí, Tássio. Aconteceu. A gente dizia, né, Elias, no jornal Dia News, que a candidatura própria do PSDB era, na verdade, uma cortina de fumaça para se aliar ou ao Silvio ou a Fábio Novo. Está confirmada a mudança feita no final da semana passada, né? Saída de Jorge Lopes do comando da federação e agora é ratificada a parceria e a coligação com o Fábio Novo. Devemos ter final de semana confirmada, né? Chama atenção o tamanho da coligação de Fábio Novo, né, Lésio? Ultrapassa 10 partidos, as maiores siglas, vai estourar o tempo de TV, né? Vai ter o máximo. Então, uma candidatura muito fortalecida, apesar, né, do PSDB em Teresina, que se desidratou nos últimos tempos, não é nem retrato daquele PSDB que chegou, governou a prefeitura de Teresina por muito tempo, mas é uma aliança importante de uma sigla que tem muita força na capital. E chama a atenção que não é só em Teresina. Eu via ontem, Elias, voltando para casa, no voo, em Palmas também, PT e PSDB. Só que lá é o contrário, lá é o PT que vai apoiar o PSDB. Mas também confirmando mais uma capital. E lá também, partidos de esquerda insatisfeitos. Aqui nenhum partido de esquerda se manifestou ainda, né? Ontem o pré-candidato, então pré-candidato Jorge Lopes, comunicou à imprensa, Tássio, enviou um comunicado, tenho aqui em mãos, confirmando a sua renúncia da condição de pré-candidato pelo PSDB e também uma renúncia coletiva de toda a diretoria do Instituto Teotônio Vilela, em Teresina, um instituto ligado ao partido. Então, é um desembarque geral. Nós vamos só ouvir mais uma fala do deputado Fábio Novo, Tássio, colocando que essa aliança PSDB-PT em Teresina foi construída a nível nacional com a participação do ministro Wellington Dias. O ministro Wellington Dias esteve em diálogo com a cúpula nacional do PSDB. Vamos ouvir Fábio Novo. Política, o que vale é diálogo, né? Por exemplo, eu dialogo também com forças que compõem a oposição ao governo Rafael na Assembleia Legislativa. Quando você consegue dialogar e mostra para as pessoas com muita serenidade, racionalidade, que nesse momento Teresina tem que estar acima dos partidos políticos, acima no sentido de pensar primeiro na cidade, isso é o que prevalece. Então esse diálogo prevaleceu isso, pensar primeiro na reconstrução da nossa cidade. Então assim, teve um papel fundamental, as forças daqui também tiveram um papel fundamental e outros atores também. Comando Geral, FM então, o Dia. Então, algo com a conivência e interferência do Diretório Nacional. Não sei do se Direção Nacional entende-se a Aécio Neves, né? Tem feito uma Marconi oposição. Marconi Perillo. Né? Acho que mais Marconi Perillo, que tem um projeto de ressurgir na política, né? Muito bem. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, Tarso. E bom dia a todos, né? Que estão sintonizados aí no Comando Geral, né? FM o Dia. Quem fala é o senhor Adilão aqui do Centro Teresina, mais precisamente do Mercado Central. Né? Minha corrente de oração também forte aí para que o Mangela se recupere, né? E volte a trabalhar. Porque o pessoal só passando por aqui perguntando se ele morreu, se saiu do raio e tal. E não, morreu não, certo? O Rio estava com a vela acesa aqui no meu comércio, viu? Nosso amigo Mangela, gente boa, mano. Guarda rapaz, aquele caderninho aí, seu Odilon. Tá valendo aí. Rapaz, aqui, antigamente tinha um, mas eu acabei com ele, não tem mais caderno aqui não, viu? Rapaz, a gente vê aí, né, os partidos se juntando, se coligando, e o PT tá no plano aí de eleger prefeito no estado todo, né? Para ver se na campanha de governo daqui 2 anos, né, que venha com força, né? A gente vê aí os partidos se juntando, saindo até o PSDB, que jamais imaginava, se juntando com o PT. E é isso aí, rapaz. Também uma coisa vergonhosa que eu vi agora semana passada, aquelas multas, né, que é lançado o TRE, o TSE faz, né, contra alguns partidos, alguns políticos, que era um total mais de 20 bilhões de reais, foi anistiado agora, rapaz. Quer dizer, ninguém está mais devendo multa a seu ninguém. Aí é sinal que o candidato pode deitar e rolar, que ele é multado, depois é dispensado, né? Mas que a campanha está forte pelo Brasil afora, tá? E aqui no Piauí não está diferente. Vamos ver no dia 6 quem vai e quem fica. Quem vai, quem chega lá, vai aplaudir, né? E quem não for, fica para trás, aí vai chorar, né? Um bom dia para você e a todos os amigos, né, que estão sempre sintonizados com o Mano Geral. Um bom dia a todos. Bom dia, senhor Adilon. Muito obrigado pela participação. É verdade, Elias. Esse anistia aí, uma vergonha, né? Mas é mais uma das tantas, né? É verdade. 7:35, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem entrevista em estúdio sobre essa situação do litígio entre Piauí e Ceará. Vamos trazer mais detalhes do que está envolvido nessa discussão. É um instante só, nós voltamos já. A Udia TV, agora mais perto de você. Uma nova sintonia digital no canal 9.1. Reconfigure agora mesmo a lista de canais da sua televisão. Faça uma nova busca e pronto. Você vai assistir os melhores programas locais na Udia TV, através do canal 9.1. Além disso, vai ter os conteúdos mais dinâmicos da Rede TV. Jornalismo, entretenimento, esportes e muito mais. Sintonize o canal 9.1. É a Udia TV, agora mais perto de você. Férias com a FM o Dia? Mais! Muito mais! Mais agitação! Go, go, go, go! O Zaelinho e o Arthurzinho já sabem que o carinho e o cuidado na mesa da família transformam o sabor em alegria. Que onde tem Zaeli, tem magia, natureza, leveza e fantasia. E com ela, você se delicia em todos os momentos do seu dia a dia. Pede Zaeli. Chegou a hora de você, mulher, ter uma renda extra ou ser dona do seu próprio negócio. Venha ser uma consultora da Hibisco Lingerie, especialista no segmento de moda íntima que atua há mais de 20 anos no mercado, vestindo todos os públicos do Brasil e do mundo com o que há de melhor em moda íntima. Rua 13 de Maio, próximo ao cruzamento com a Rua Lisandro Nogueira. WhatsApp 869-9458-5877. Você também pode ser uma consultora de sucesso. Hibisco Lingerie. Para proporcionar uma experiência exclusiva e inesquecível, na zona sudeste da capital você pode contar com Não Sei Motel. Suítes de luxo, banheiras, boates, decoramos suítes para eventos. Para melhor lhe servir, a cozinha funciona 24 horas. Excelente cardápio e pratos executivos. Não Sei Motel, venha viver momentos inesquecíveis. BR 343 no Balão do Disseu, Teresina, Piauí. Baixe o nosso aplicativo GF Play e saiba mais. Matar a saudade dos melhores forrós do passado. Ei, vou deixar como está. Só na FM o dia tem Forró das Antigas. Toda hora uma porrada pra você dançar e recordar. Forró das Antigas da FM o dia, de hora em hora. E de segunda a sexta, uma hora inteira sem intervalos, a partir das 7 da noite. Forró das Antigas, espalha pra geral. Só na FM o dia. Comando Geral, FM o dia. 7:38, 7:38, estamos de volta com o seu Comando Geral na FM Dia 92,7, na Dia TV canal 9.1 ou 9.2, pelas nossas plataformas digitais, pelo portal dia.com, você pode continuar acompanhando a nossa programação. E agora nós vamos tratar do seguinte assunto: Piauí e Ceará travam uma briga centenária sobre uma área de 3 mil quilômetros quadrados. São terras que ficam na Serra da Ibiapaba e envolvem 13 municípios cearenses e 9 piauienses. Em agosto de 2011, o Piauí entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal solicitando a determinação da linha divisória com o estado do Ceará. O litígio iniciou em 1758 e permanece até hoje. Recentemente, o laudo da perícia do Exército Brasileiro revelou que há 5 possibilidades para definir o litígio. Para discutir sobre o assunto, vamos receber o geógrafo e pesquisador Eric Mello. Ele já está aqui nos nossos estúdios. Ele faz parte da Comissão de Estudos Territoriais do Litígio e defende uma dissertação de mestrado sobre este tema. Eric, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Eliezer, bom dia, Tássio, é um prazer estar aqui com vocês. E a gente espera estar tirando alguma dúvida, né, que tiver, que for mais pertinente sobre a questão. Quem tem razão nessa história, Piauí ou Ceará? Bom, segundo o laudo do Exército, todo mundo tem razão, até quem não está envolvido na questão, que é o IBGE. Então é com muita atenção que a gente vem analisando ainda, apesar de ter saído o laudo dia 28, nós continuamos analisando o laudo. Ele dá muitas possibilidades, o que é incomum em casos de outros litígios que já aconteceram no Brasil, onde o STF ele é acionado e determina que o Exército seja o perito que vá determinar o que deveria ser a divisa. Não é comum que a gente tenha tantas possibilidades. A gente está analisando ainda, mas o laudo apresentou 5 possibilidades, né, para determinar o que é a divisa entre Piauí e Ceará. Qual a importância de esclarecer, de deixar claro o que é território do Piauí e o que é território do Ceará? Bom, vamos lá. A fundamentação, na verdade, nós temos duas grandes teses que fundamentam nessa questão do litígio. Nós temos a tese do Piauí e a tese do Ceará. A tese do Piauí, ela é embasada em documentos históricos. Então, nós temos uma linha cronológica de documentos que remetem documentos de 1535 até os dias de hoje. É uma linha muito robusta de documentos, não é algo recente. Não é algo também isolado de um determinado período, são documentos que remetem anteriormente ao surgimento do Piauí. Mas os mais fortes, obviamente, são depois do surgimento do Piauí de 1758. Então todos esses documentos, tanto mapas, quanto escritos, alvarás, decretos, todos esses documentos, eles embasam essa tese do Piauí e mostram que o estado do Piauí sempre teve direito à Serra da Ibiapaba. Certo. Por outro lado, o estado do Ceará, né, ele vem avançando em direção ao Piauí sobre a Serra da Ibiapaba há séculos. E há justificativa para esse avanço. Não é porque o Piauí não quis essas terras, não é porque o estado do Piauí nunca se atentou a esse território. Pelo contrário, o Piauí sempre reclamou. Mas o estado do Ceará também tem um histórico de secas, né, que causou fluxos migratórios partindo do Ceará para todos os cantos do Brasil. Uhum. E isso é uma das justificativas que a gente tem para essa ocupação da Serra da Ibiapaba. Uhum. Então temos a tese do Piauí, que é uma tese documental, é uma tese de reclamações também constantes nesses últimos séculos, e a tese do Ceará, que é a ocupação. Ou seja, pela tese do Ceará, onde eles estão ocupando é Ceará. Uhum. Se tiver uma cidade com mais de 50% de cearense, então ali é Ceará, segundo a tese do Ceará. Uhum. Então esse é o embate que nós temos. E estamos confiantes que a ministra Carmen Lúcia não vá se deixar levar por esse tipo de argumento, que ele é frágil, o argumento do Ceará, em relação ao argumento do Piauí. É um argumento mais consolidado, um argumento histórico, documentado, embasado nos principais documentos válidos da questão, como é o caso do decreto lá de Dom Pedro II, né, que, posterior a esse decreto, o avanço ele se intensifica em relação ao estado do Piauí. Tanto é que hoje, apesar de já existir uma área de litígio com 3 mil quilômetros quadrados, nos últimos meses a gente conseguiu apresentar para a comunidade civil que o estado do Ceará, além das áreas de litígio, avançou mais 500 quilômetros quadrados dentro do estado do Piauí. Então são números que preocupam a gente, porque recentemente nós tivemos uma outra informação. Essa saiu ontem em alguns portais. Eu ia perguntar sobre isso. Pronto, pois, por favor, do Buriti dos Montes, né? Exatamente. Essa reclamação ela já é antiga, mas ela não estava ganhando a notoriedade, porque ainda não tinha sido comprada pelo Poder Executivo local, certo? Então, quando a Prefeitura tomou, né, as informações, fez a investigação e percebeu o que estava acontecendo, o prefeito se manifestou. Olha, estamos tendo nosso território ocupado agressivamente pelo estado do Ceará. Então, e detalhe, que é uma região extremamente importante, que é a região do Quênio do Rio Poti. Uma região belíssima, com potencial turístico gigantesco, e que o estado do Ceará vem criando agora, lançou agora um projeto para ser aprovado, de criar um parque estadual cearense dentro do Piauí. Já não bastava outras situações de ocupação indevida, temos mais essa. Então a sociedade precisa estar atenta, né, e precisa investigar sobre isso. O nosso estado ele está em situação de alerta, é uma situação de perigo. Estamos perdendo território constantemente. Professor, para a gente entender melhor, a gente tem visto desde o início dessa discussão, como é que funciona na prática, como um estado invade o outro. Eu vi, por exemplo, a prefeita... Explora as riquezas. A prefeita de Pedro II, por exemplo, Betinha Brandão, falando que o município tem dificuldade em executar políticas em algumas regiões, porque quando o poder público chega, já tem outra cidade do Ceará oferecendo serviços básicos nessa região. Como é que funciona na prática essa invasão? O que que o município cearense faz? Ele informa os moradores? Ele dá benefício? Como é que funciona na prática? Olha, Tássio, como que funciona? Temos que considerar que o estado do Ceará e o estado do Piauí são unidades federativas, não são rivais, não são concorrentes. E a população que está ali, pela Constituição, ela tem direito aos serviços públicos. E ela vai buscar por esse serviço. Se está mais perto do Piauí, ela vai para o Piauí. Se está mais perto do Ceará, ela vai para o Ceará. Na área de litígio, nós temos milhares de pessoas que passam por isso todos os dias. Às vezes quer ir para a escola, vai para o Ceará. Quer ir para o hospital, vai para o Piauí. Certo? Bom, mas até onde que isso atrapalha a gestão pública e até mesmo a arrecadação dos municípios? O IBGE, ele é responsável por fazer o levantamento demográfico do Brasil e apresentar uma série de dados, né, censitários, que vão ajudar a gestão pública. O IBGE, nas áreas de litígio, ele é polêmico, porque ele pega toda a área de litígio e passa para o Ceará. Com isso, quando um gestor ou uma Câmara Municipal quer fazer um projeto de lei, quando um prefeito quer fazer algum tipo de obra, e ele precisa determinar ali aonde que é, onde que começa, onde que termina... A população que inclui ou que não inclui? Exato. Então, uma das referências é os dados do IBGE. Uhum. Só que, como eu estou dizendo, o IBGE, ele está... Ele escolheu um lado nessa questão. Tanto que uma das principais críticas que a gente faz no processo é os dados que o Ceará usa, que são dados do IBGE. A gente critica o IBGE e o IBGE já tirou, né, o corpo da confusão. Uhum. O IBGE já declarou por 2-3 vezes. Não, a gente não tem nada a ver com isso. A gente só faz um levantamento. Mas esse levantamento, ele é importante. O fato do IBGE tirar a área de litígio, passar toda a população que está ali para o Ceará e ampliar... Porque esse, quando a gente fala que o Ceará está avançando em cima do território do Piauí, é com base em dados do IBGE. Uhum. Quem dá essa legitimidade para o Ceará avançar é o IBGE. Uhum. Então, com base nesses dados que são recentes, dados recentes mostram... Recentes. 2022, né, o censo. E isso, o último de 2022, ele mostra isso. São dados muito delicados. Então, quando o prefeito, o gestor público vai lá, quer fazer uma obra, como é o caso da prefeita de Pedro II, que estava lá já com um recurso destinado para abrir uma estrada, certo? Em direção a Poranga, já tem um outro em direção... Já tem também a questão de prefeito de Domingo Mourão, tem também agora de Buriti. O que é que se depara? Não, aqui não é mais Piauí, não. A questão, olha só a frase, isso aqui não é mais Piauí. Então, muitas manifestações que a gente vê, até mesmo nas redes sociais, são das pessoas dizendo, ah, mas, entre aspas, o governo do Piauí não dá conta, os políticos do Piauí não dão conta, a gente não dá conta do que tem, a gente... Tipo assim, nós temos um problema também de autoestima, né, muito baixo no nosso cultural, estado. Cultural aí, social, cultural, né? E as raízes são muito profundas desse problema. Mas só que também existe uma falta de percepção de que a questão de litígio não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. A gente está falando de um princípio relacionado a território, uhum, que independe de quem é o governador, qual é a bandeira, qual é o número. Exatamente. Né? Isso vai... Se está bem avaliado ou mal avaliado no exato momento. Se a economia está boa ou ruim. Não significa dizer que se hoje a gente não tem, por exemplo, o governador que agrade a um grupo ali, ou uma pessoa, que no futuro não vai ter um governador que agrade e ali esse governador vai cadê o território? Não, perdemos já, uhum, sabe? Então a gente não pode entregar tudo e a gente tem que lutar pelo nosso território. As possibilidades de crescimento econômico do nosso estado estão em base no território que a gente tem. E as projeções para os próximos anos são otimistas. Nós temos muitos recursos chegando no nosso estado. A gente já gera mais energia do que a gente consome. O que significa dizer que o potencial para a instalação de indústrias é muito grande. Uhum. Então, tudo que a gente tem tem que estar à nossa disposição. Não podemos abrir mão do nosso território. Precisamos estar vigilantes em relação à questão do litígio. Ela é apenas a ponta do iceberg de uma série de outras decorrências que a gente tem que estar atento. E precisamos melhorar a nossa autoestima piauiense. Precisamos conhecer quem são os nossos heróis, quem são as nossas referências, porque a questão do litígio é apenas um problema que está relacionado fortemente com essa nossa baixa autoestima de não querer abraçar a nossa causa, não querer abraçar o nosso território e não querer entrar em defesa pelo que é nosso. Então a gente precisa se unir. Fazendo analogia aqui, professor, pensava enquanto o senhor dizia, o Eliezer tem raízes muito próximas a Timon, mas nós temos um rio que divide e é mais fácil de entender. Mas é como se a prefeitura de Teresina fosse lá na Avenida Piauí, do outro lado do rio, fizesse uma escola, atraísse a população e dissesse, ó, daqui pra cá é Teresina. Mais ou menos assim, né? O rio ajuda na identificação porque separa bem, né? Mas é mais ou menos isso que o Ceará tem feito, né? Olha, o critério de divisão territorial... Você vai ver na história, vamos pegar aqui 500 anos. Na época que não tinha tanta tecnologia como a gente tem hoje, mas já existiam técnicas de determinado território. E uma das principais técnicas era o visual. você olhar para o horizonte, o que fica mais saliente à vista, o que fica mais à mostra, um ponto de referência, é até onde vai ou até onde, e aonde começa o do outro. E quando a gente olha para o rio, é muito nítido, é uma linha de água que está ali passando, então é uma referência. Sim. Até a água é meu, depois a água é dele. Uhum. E dentro da água é da União, no isso. Brasil define assim, né? E aí quando a gente olha para a Serra da Ibiapaba, a Serra da Ibiapaba é um conjunto de planaltos muito extenso, mas que há uma referência. Olha, quem vem do Ceará em direção ao Piauí, isso. se depara com um paredão. Sim. Pois é, o paredão era para ser o limite do Ceará. Só que o que é que vai acontecendo? Subiram a serra, 1720, por conta das secas, né? Secas terríveis, né? Que a gente tem no histórico do estado do Ceará. E foram descendo ladeira, porque da Ibiapaba pra cá é uma grande ladeira. Isso. Onde é o fim dessa ladeira? De lá pra cá é subida, 10 quilômetros aproximadamente. Aí depois isso. desce-se. Essa ladeira é o Rio Parnaíba, é o fim da ladeira. Então eles estão descendo. Né? Já tem teoria até, eu já li teoria cearense de que Piracuruca também era do Ceará. Ah, oxe, daqui a pouco vamos pegar Campo Maior. Né? Então, assim, o ponto da Serra da Ibiapaba quanto divisor natural é nítido. Uhum. Então é inconteste. E aí, com o passar do tempo, foi tendo uma ocupação forte do Ceará. O Piauí surge depois do Ceará, então a sua política pública, a sua riqueza, a sua influência, ela é bem menor em relação ao estado do Ceará. E a gente não conseguiu brigar, a gente não conseguiu defender, né? Hoje a gente se segura na Constituição e nos meios legais que a Constituição prevê. Mas, tem um detalhe, você falou sobre a questão do Rio Teresina, né, tal. Há tanto desrespeito em relação a essa linha que é um divisor natural entre o Piauí e o Ceará, que é a Serra da Ibiapaba, que em Cocal a gente vai ter um posto de Tianguá, um posto fiscal, né, da Cefaz do Ceará, dentro do município de Cocal. Aí você tem o município de Cocal, o posto fiscal do Ceará e continua o Piauí. Então, assim, é um indício fortíssimo de invasão. Com certeza. É. E tem outros pontos que são assim. Olha, se você ver a questão. Eu nem queria entrar tanto no comentário, mas a questão de Israel e Palestina, quando você tem a instalação de assentamentos para consolidar novos territórios, é a mesma coisa. O que o Ceará vem fazendo é fazendo instalações, que é improbidade administrativa. Estabelece a população e. E isso, artigo 30 da Constituição diz. Os municípios só podem investir dentro do seu território. Uhum. A área de litígio é território de quem? De ninguém. Então, o que o Ceará vem fazendo? Propriedade administrativa, instalando dentro de um território que não é seu. Os municípios estão fazendo isso e orquestrado. Então, a gente tem que estar atentos. A gente vem fazendo alertas enquanto técnicos ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo Estadual, à bancada federal, uhum. né? Para que comprem essa briga de fato. Hoje, nós temos alguns parlamentares que estão dedicado a essa questão, como é o caso do deputado Gil Carlos, que ele vem levantando a bandeira como nenhum deputado. É o presidente da comissão, né, professor? Ele vai assumir como presidente, né, da Comissão de Estudos Territoriais. Já foi presidente da PPM, conhece bem a realidade, sim, né, do município. E ele é um profundo estudioso, assim, é um parlamentar que vem surpreendendo muito, porque ele lê os artigos, ele estuda, ele. Tem hora que ele liga pra gente, rapaz, isso daqui eu não entendi, me expliquem. Ele, a gente vai tirar dúvida, conversa com ele. Então, é bom. A gente tá passando por um momento muito bom no estado do Piauí, a gente tem que aproveitar isso. O Poder Executivo tá entendendo, o Poder Legislativo comprou a briga e a população precisa comprar também. Professor, estamos aqui, dois mineiros no estúdio, temos quase maioria aqui no quórum, né? Eu e a Paula. Mas Minas sofreu muito com isso ao longo do tempo, eu acompanhei. Por exemplo, a divisa com boa parte do estado de São Paulo é uma cadeia de montanhas. Uhum. A gente teve, por exemplo, a questão da Bahia, que Minas alega que teria saída para o litoral, a Bahia não. Então, um processo que durante muito tempo foi julgado. Quanto ao Ceará, professor, a gente estudava para fazer matérias para o Jornal Dia, eu via o estudo da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará. E eles dividiram percentualmente... Quantos municípios, o percentual de cada município seria do Piauí ou do Ceará? Nós temos, por exemplo, algumas cidades, como o senhor dizia... Tentaram dividir os municípios que já mais existem. Mais ou menos ali. Dentro do estudo deles, somente a cidade de Poranga teria maioria no território piauiense, 66%. E uma das alternativas que o Exército levanta é essa, né? Que o município que tem a maioria se conceda para o Estado, né? Mas como é que o senhor vê, dentro dessas cinco possibilidades apresentadas pelo Exército, a que seja mais possível de se executar. Algumas eu acho tremendamente impossível, como aquela que propõe praticamente meio. A divisão ao meio, como é que a pessoa mora aqui, a que mora aqui... Sem critério. É, sem critério. Mas dentre as cinco, qual a que o senhor avalia como a mais plausível para se executar? Tá, eu vou primeiro fazer um comentário em base do que você falou. É, o Estado do Ceará, ele vem alegando, vamos perder 66% de Poranga e tal. Certo, mas até onde vai Poranga? O que que diz o que é o território de Poranga? Eles estão se baseando em quê para determinar o tanto que vai perder? Vai perder o quê? Entenda, eles estão se baseando em mapeamentos do IBGE. O IBGE levanta onde é que está a população. Nova Santa Rosa, aqui no sul do Piauí, 92% é gaúcho. Nova Santa Rosa, Rio Grande do Sul? Não é. Então, olha como os dados do IBGE são delicados e são perigosos para essa questão. Porque acaba levantando bandeiras de que é o estado do Piauí que está invadindo. Já vi muita narrativa tá nesse tentando sentido. Tomar. E, na verdade, os parlamentares do estado do Ceará dizem isso. Que o Piauí quer tomar terras, quer pegar riquezas, mas não lembram de quando foi o início da década de 10, de 20 do século passado, os flagelados chegando e a gente acolhendo aqui em Teresina. É delicado falar disso, mas a gente tem que falar. Porque parece que se esquece a história. Somos povos irmãos, eu sou neto de cearense, certo? Agora, criar esse conflito depois de tanta história, de tanto acolhimento, não faz sentido. Então, onde está a população não necessariamente significa dizer que é o território de A ou de B. E é isso que vem sendo discutido. Daí, quando a gente vai olhar as possibilidades, né, nós temos cinco possibilidades... A primeira, a segunda, elas são interessantes para o Piauí. É, a primeira, na verdade, a primeira, a segunda e a terceira são as mais interessantes para o Piauí. A segunda é a que faz essa divisão assim bem no meio. Ou seja, a gente já teria no mínimo algum ganho. Então, por isso que eu digo que ela é interessante. Sim. Mas as mais fortes é a 1 e a 3. Né? E eu vou explicar rapidamente sobre a 1. À vontade. É o critério que a gente sempre discutiu, sempre defendeu, que é o divisor de águas. É o ponto mais alto sendo a referência, sempre. Todos os documentos, todos os mapas históricos que a gente apresentou, 17 mapas e documentos que nós mandamos para o STF, desde 1758 até os dias atuais, são coerentes. Divisor de águas entre Piauí e Ceará. Salvo, por exemplo, alguns casos que, como é o caso de Viçosa, em que já existia uma certa ocupação que foi doada pelo rei, mas não é toda a serra, é apenas em Viçosa, certo? Então, a primeira possibilidade reconhece a Serra da Ibiapaba como pertencente ao Piauí. E não toda, mas seria o que? Um 90% da serra, porque a serra, ela tem um lado direito e um lado esquerdo, a partir do ponto mais alto. Então, do lado esquerdo, que é o oeste da serra, seria Piauí, que de fato é. E o lado direito seria Ceará. O pessoal até me pergunta, rapaz, é que o sítio do Bosco passa pra gente? Não, não passa. O sítio do Bosco tá do lado esquerdo da serra. Pois eu ia arrumar confusão lá, dizendo, aqui é Piauí. Não passa, não. O pessoal tá muito... O pessoal já tá pensando agressivo. No turismo. É. Né? Olha, rapaz, aqui é bom, eu gostei do dia, porque só aqui a gente tem amigo. Rapaz, aqui é bem frequentado demais, meu amigo. É Edinaldo Rodrigues grande aqui no estúdio. Olha aí. Fazendo a visita. Praticante de taekwondo, viu? Sim, só pra constar. Sim. É. Tem que aparecer lá na minha academia, viu? Tá no ar, né? É, sim, aí, continuando. Né? A terceira seria... É bom pra quebrar aqui também um pouco, né? A terceira já seria que as áreas de litígio que são apresentadas, que são três bolsões, passariam para o Piauí integralmente. Bom, aí nós temos outras possibilidades dentro do processo, que essas possibilidades são mais fracas, porque elas faltam embasamento técnico, que são as possibilidades pro Ceará. Sim. A 4... que seria o inverso da 3, né? Onde a área de litígio passaria todo para o Ceará, mas não tem embasamento para isso. E a 5 é basicamente o censo demográfico. É assim, com base no censo demográfico, ou seja, exército. No documento ele descredibiliza o IBGE para a questão, mas apresenta essa possibilidade. Isso a gente não entendeu por quê. Né? Mas a gente até está preparando uns questionamentos para fazer para o exército. Por que que essa possibilidade apareceu ainda dentro das conclusões, né? Mas a possibilidade 1, a primeira da relação, ela é pro Piauí. Então a gente está se agarrando toda nela. Toda a serra dividida pelas águas. Exatamente. Piauí. É a linha de coerência que a gente vem defendendo. certo? Então a gente espera que a ministra Carmen Lúcia olhe com muita atenção para essa possibilidade e considere ela para encerrar esse litígio secular. É, e para aquele ouvinte, aquele espectador que está nos acompanhando, professor, que tem o seu sítiozinho lá em Buriti dos Montes, lá em Pedro II, que está preocupado com essa situação em Cocal, qual o próximo passo agora? Existem prazos, não existem prazos fixados, mas como que os especialistas esperam, até quando que a ministra Carmen Lúcia se pronuncie sobre esse assunto? Eu li em alguns veículos que ela revelou que só deve se pronunciar após eleição municipal, porque era algo que poderia afetar a eleição nessas cidades, né, do Piauí e do Ceará, mas qual a expectativa de prazo para que ela se pronuncie? Se esse caso pode ser levado ao plenário do STF ou se pode ser resolvido somente com a decisão da ministra Carmen Lúcia, como é que está essa expectativa e como é que essa população do Piauí, que está nessa região, pode se proteger de uma eventual situação dessa? Vamos lá, em relação à população, por enquanto não dá para fazer, não tem como fazer nada, né? O processo está em trânsito e a ministra Carmen Lúcia, ela está no TSE. Então, esse ano, acho que até janeiro, ela não vai ter essa flexibilidade de tempo para estar analisando o laudo. Mas a gente tem que pegar como referência também outras questões de litígio que já aconteceram, como é o caso Piauí-Tocantins. Piauí-Tocantins, o laudo do Exército saiu em 2006 e o julgamento concluiu em 2014. Foram 8 anos. Aquela região das nascentes lá, isso, né? Isso, do sul. Parnaíba. Isso. A gente crê que não vai demorar tanto, né? Mas caso ocorra de ter uma certa demora, a gente espera que sejam 1 ou 2 anos no máximo para ter. Porque o que a ministra estava dependendo era de um documento técnico. Já temos o documento técnico. Então agora ela já tem um material para analisar, apesar que é bem robusto, são 400 páginas, né, esse documento, para analisar e dar o parecer dela. Ela sozinha é quem dá esse parecer. Se houver caso de uma das partes recorrer, talvez, né, os outros ministros venham fazer algum tipo de votação, mas a princípio, como vem acontecendo em outras questões de litígio, apenas um dos ministros decide. Decisão monocrática. Isso, então, até lá, até essa decisão, a gente pede paciência à população que está nessa região, né, e que busque informação junto dos órgãos competentes, como é o caso da Procuradoria-Geral do Estado, que está acompanhando o processo, e até lá aguardar, né, ser paciente, aguardar e estar bastante atentos a essas investidas que estamos sofrendo no nosso território. É isso aí. E o sentimento de pertencimento. Além de toda essa questão geográfica, dessa batalha judicial, que a gente possa, como o professor já mencionou, alimentar esse sentimento de pertencimento, esse orgulho de ser piauiense e de defendermos o nosso território. Tá e certo. Acima de tudo ser brasileiro, né, Elias? Porque sim, estamos entre duas unidades da federação. Ceará é um dos maiores parceiros comerciais, né, professor? Hortaliças, frutas, muita coisa vem do Ceará para Teresina, né? Então, uma briga que não teria justificativa se a gente observasse a nação como uma federação, né? Com certeza. Essa briga, esse litígio, eu vejo muito esse termo de briga, litígio, disputa, guerra. Isso é um produto, né? Isso é um casulo para defender o indefensável, que é a invasão. Então a gente precisa ser sereno, tanto é que a Procuradoria não fica, e até mesmo o Estado do Piauí não fica fazendo muita publicação em relação ao Estado do Ceará, porque nós estamos, nós não somos o réu da questão. Então a gente tem que manter a serenidade, estamos embasados, vamos aguardar os resultados e torcer para que passe logo essa penumbra na história entre Piauí e Ceará e que os dois possam crescer juntos enquanto unidades federativas. E vamos aproveitar as cachoeiras do vamos Piauí. Do Piauí, exatamente. Professor Eric Melo, muito obrigado pela participação, pela entrevista, pelos esclarecimentos. Certamente uma conversa muito rica. Sim. De informação ao nosso público. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Agradeço o convite, um bom dia a todos. Confidencial professor, né? Dias depois da questão do litígio ter passado, muita gente ligava perguntando sobre a situação, opinando, né, aliás, um tema que movimenta muito. Obrigado ao professor pela disponibilidade. Verdade. Olha, moradores do bairro Santa Isabel denunciam acúmulo de lixo em uma galeria. Acúmulo de lixo em uma galeria. Vamos saber como está essa situação na reportagem de Tony Silva. Vamos mostrar aqui onde exatamente assaltantes teriam jogado um motorista de aplicativo depois de terem atirado uma arma de fogo no motorista. Ele conseguiu sair, se desvencilhar da situação após eles terem ido embora levando o carro do mesmo. E de acordo com o que nós já ouvimos aqui, ele foi socorrido e conseguiu sobreviver, graças a Deus. Mas a situação para ele certamente foi muito difícil. É um matagal, um local onde era para ser, o projeto seria uma área verde, se tornou uma área verde, mas de muito mato e sujeira. Observem aqui, é um transbordo, um local de transbordo, pelo que a gente pode ver, mas um lixão tremendo realmente. E a situação dos moradores é esta que a gente está mostrando, muito difícil. Durante a noite, as pessoas usuárias de entorpecentes utilizam para fazer o uso de drogas. E aí, metendo muito medo aos moradores aqui do entorno e às pessoas também que precisam passar por aqui. Rapaz, que a gente anda assombrado. Só sai ali mesmo, só para com medo. É. O senhor nos falava agora há pouco, antes de gravar, que a água que passa aqui é um volume grande. Grande, vem descendo, dá para andar até de canoa, nas duas ruas, sai aqui. E lá embaixo também na outra. Vai parar tudo na lagoa, na Cana das Palmeiras. O pessoal da Saad Leste, que possa estar vendo a situação destes moradores. Inclusive, nós estamos tendo uma certa dificuldade aqui por conta de alguma fumaça que ainda tem por aqui neste lixão. Mas acreditamos que o problema será resolvido, porque as pessoas precisam viver com dignidade no entorno deste terreno baldio, que seria um projeto para uma área verde e se tornou este tremendo lixão e esta galeria que mete medo em toda a população. Olha, gente, é importante ter uma consciência a respeito desse assunto. A limpeza pública é uma obrigação do município, da gestão municipal? Sim, mas nós, como cidadãos, moradores, precisamos ter a nossa consciência também de não descartar lixo em locais irregulares. É. Porque o que acontece é isso aí. E ali, aliás, a gente vê pelas imagens da matéria do Tony, lixo doméstico, né? A maioria. É. Lixo doméstico tem a coleta de lixo todo regular, três vezes por semana. Perfeitamente. Então não justifica a população jogar lixo doméstico no... E é lamentável porque a cidade, como o professor dizia aqui na entrevista anterior, o estado, a cidade são patrimônios nossos. Isso. Se a gente não cuida, é lamentável e fico alerta aí para a prefeitura ter a responsabilidade de ir lá corrigir isso. E multar a população que, inclusive, fizer isso novamente. Nós temos aqui a manifestação da Saad Leste. A Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas Saad Leste informou por meio de nota que, ao tomar conhecimento da situação no bairro Santa Isabel, mobilizou prontamente uma equipe para solucionar a questão, com vistas a garantir um ambiente saudável e de qualidade para os moradores. Como medida inicial, o local foi incluído no cronograma de visitas para a realização de serviços de limpeza, capina e varrição. Além disso, a superintendência já entrou em contato com uma empresa para realizar orçamento com o objetivo de viabilizar uma obra no trecho. A Saad Leste reafirma seu compromisso em promover uma infraestrutura de qualidade a todos os moradores da região. As iniciativas visam mitigar os efeitos da situação atual e contribuir para a saúde e o bem-estar da população. Aqui a nota da Saad Leste a respeito desse caso. Olha, vamos voltar a falar de política, porque o doutor Paulo Márcio, pré-candidato a vice-prefeito pelo MDB, que é ligado a Temístocles Filho, nega apoio exclusivo a Zenito. A Zenito, que é pré-candidato à reeleição para a Câmara Municipal, também ligado a Temístocles Filho. são do grupo, são aliados, próximos, umbilicalmente ligados ao professor Zé Anitta, ao vice-governador Temístocles Filho. Mas Paulo Márcio nega esse apoio exclusivo. Vamos ouvi-lo. O meu apoio a todos os 240 pré-candidatos, agora 260 pré-candidatos a vereadores que estão do nosso lado. É o meu apoio incondicional, é a todos os candidatos a vereadores que estão apoiando a gente, que estão do nosso lado e estão trabalhando por uma cidade melhor. Muito bem. Polêmica aí, Elias. 260 ou só o professor Zé Anitta? O professor Paulo Márcio ainda é o, podemos chamar assim, de um neófito na política, né? Uhum. Ele nunca foi eleito, nunca foi candidato. E eu acho que ele deve aprender uma das lições mais importantes com o deputado Temístocles, vice-governador, né? Uhum. Porque quando se quer se projetar politicamente, quer se construir uma história política, você, por mais que publicamente tenha um discurso, internamente você tem que apoiar o seu candidato, né? Paulo Márcio tem andado com vários, em vários momentos, né, de candidaturas dentro do MDB, mas no cedo ou tarde ele vai ter que assumir uma candidatura e apoiar, dar um apoio mais forte a uma candidatura. E esse nome, se ele acompanhar Temístocles, é o professor Zé Anitta. A gente conversava outro dia na Câmara, né, Elias, fazendo as projeções, uma eleição muito concorrida nessa chapa do MDB. MDB que sofre um problema histórico, nunca construiu um movimento orgânico com pré-candidaturas competitivas, além daquelas que já estão no partido para se eleger. Por exemplo, a eleição passada, a sigla prometeu, mesmo com apoio à candidatura de outra pessoa, fazer 4, 5 vereadores, mas não passou de 3, né? 2 com a suplência do terceiro. Então, o MDB, colocando Jeová 3, o MDB que sofre e sofrerá esse problema esse ano, aliás. Tem na sua primeira prateleira nomes muito competitivos, como Terezinha Medeiros, Lobão, Zé Anitta, a ex-primeira-dama Lucy, e outros nomes que surgem na primeira prateleira, Daniel Carvalho, que tem uma máquina forte junto à deputada Ana Paula, mas enfrenta dificuldades de construir a cauda, construir as candidaturas de captação. Então, no final das contas, quando chegar lá pertinho de 6 de outubro, todo mundo vai direcionar para o seu candidato. E eu acho difícil Paulo Márcio não estar com Zé Anitta. Com certeza. Seria até uma questão de retribuição. Sim. Uma retribuição natural. Se tem alguém responsável pela presença de Paulo Márcio na chapa, eu diria que 97% aí deve ser Temístocles Filho, né? Exatamente. E o nome de Temístocles na Câmara Municipal de Teresina é o professor Zé Anitta. 8:14, nós vamos ficando por aqui. A edição de hoje do Seu Comando Geral está chegando ao final, mas você pode continuar ligado na nossa programação. Aqui você vai continuar com a Paula Martins, na FM Dia 92,7, uma manhã repleta de música, informação. Na FM Dia você acompanha Vanusa Coelho no Bom Dia News. E a qualquer momento, qualquer hora do dia ou da noite, para se manter sempre muito bem informado, é só acessar o líder em credibilidade na internet, o portaldia.com. Tássio Cruz, muito obrigado pela sua participação. Grande abraço a você, Eliezer, abraço Joelma, Del. Amanhã a gente está de volta aqui com mais notícia no nosso Comando Geral. Agradecer ao Del Melo na operação de áudio, na sonoplastia, agradecer a Joel Mabreu na produção executiva do Comando Geral. Obrigado pela companhia do nosso público e até amanhã. Fake news. O rádio é a mídia que você pode confiar. 9 de cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Somos o meio de comunicação mais popular do mundo. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Anuncie na FM O Dia. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 2106-9927. Quem quer novos consumidores precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro. Anuncie no rádio. Anuncie na FM O Dia. WhatsApp 2106-9927. Uma campanha. FM O Dia. A TV Assembleia completa 17 anos. E para comemorar, novos programas, novos profissionais, novos cenários. Ficou, foi bonito. Olha quanta gente boa para lhe fazer companhia todos os dias aqui no 17.1. Tudo para levar o melhor da notícia, do esporte piauiense, do humor, da cultura e muito mais. E você pode assistir toda a programação online. Só acessar TV Alep Play na hora que quiser, onde você estiver. TV Assembleia, canal 17.1. Há 17 anos, feita para você. Chega de sofrer por males espirituais que atrapalham a sua vida. Tenha fé e procure a ajuda certa. Centro Esotérico Irmã Janaína. Consultas esclarecedoras com cartas, búzios, tarô e trabalhos em geral. Rua Desembargador Freitas, número 1206, Centro Norte, Teresina. Fones 86999255223 e 86-3221-7455. Instagram, arroba Irmã Janaína _. Galera, o jogo vai começar. Vamos lá, vamos lá. Bora, Arthur. Já tô on. Calma, tô entrando também. Ah, não. De novo, Arthur. Putz, vindo aqui. Um instante. Tá na hora de melhorar sua conexão. Dê um upgrade na velocidade da sua internet. Planos de 600 mega por R$ 99,90, mais os canais Watch Brasil e Paramount Plus. Mude para Ora Telecom, a internet dos gamers. Ora Telecom, sua conexão com agora. O Farmácia Popular está ainda melhor. Agora, além dos medicamentos para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais, toda a população tem acesso gratuito ao tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Tem também outros itens com até 90% de desconto. E beneficiários do Bolsa Família retiram tudo de graça. E ainda tem absorventes gratuitos para quem mais precisa, que esteja inscrita no CadÚnico. Saiba mais em gov.br/farmácia-popular. Aqui tem cuidado para todo mundo. Ministério da Saúde. Governo Federal. Quando a galera da FM O Dia abre o baú, se prepara que lá vem porrada de saudade. Toda hora tem uma edição. Grandes sucessos do passado estão de volta. Baú da FM O Dia. Todos os ritmos. Para matar a saudade e reviver grandes momentos. De segunda a sexta, de hora em hora, tem uma edição. Baú da FM O Dia. É mais uma da sua. FM O Dia. 8:19, bom dia. E muito mais a partir de agora na sua FM O Dia. Nossa manhã. Sexta-feira maravilhosa, tô chegando e a partir de agora assumo o comando do Nossa Manhã. Após o comando geral com essa turma maravilhosa, a partir de agora tem coisa boa. Tem sim, terça-feira linda, início de semana, hoje dia 16 de julho. Muito prazer, eu sou a Paula Martins, eu sigo com você até o meio-dia. Começando Nossa Manhã, eu quero lembrar você que hoje tem também os classificados do trabalho, tem a sua participação no Toca Tudo de 11 ao meio-dia. Para participar é muito fácil, 21069927. Você escolhe a sua música e eu toco para você, com certeza. Estamos no oferecimento Hibisco Lingerie e Centro Esotérico Irmã Janaína. Vamos lá, vamos trazer coisa boa aqui na programação. Afinal de contas, a semana está começando e por aqui o que não falta é música boa para você curtir no seu feriado, para você curtir nas suas férias. É, quem tá de férias está se sentindo no feriado, não tá não? Gustavo Lima abre muito bem com Desejo Imortal, FM O Dia é show.